8002 autorizado, Tax Juliette e Alfa, ponto espera, torre 118612, 1012 ao ajuste. Livre Tax Juliette Alfa, ponto espera, Titan 90, torre no decimal 612, altímetro 90128002. Turno 601, autorizado, saneamento Fishback, portão 01, no chame Tax. Autorizado, chama Tax, voo 601. P3897, cópia. Autorizado Guarulhos 380, perisco 50, decola pista 10, após curva à direita. Subida da EL, transição Tiner, controle 11935, aciona 5052. Autorizado 380 para Guarulhos, EL perisco 50, decola da 10 com curva à direita, saindo da EL Tiner, controle 11935, transponder 5052, o TA 3897. O contagiamento está correto, chama para acionamento pushback. Chama lá. 7, continua a aproximação, guarda de pista livre, número 2 para pouso e faixa de meios 90 metros fechados. Ok, 7. Tango. 3603, chegada a Mari, desça restrito ao nível 130. Restrito 130 na Mari, 3603. Muito obrigado. É Romeu Lima Tango Charlie. Obrigadão. Voo 9764. Informação de tráfego. Tráfego procedente de Fortaleza para Guarulhos. Sobretudo a Upper Mike já fazendo 360. Tipo do equipamento Airbus 320. Estimando Malva aos 2204. Sem separação regulamentar com o aeronave. Tem intenção de manter o 340 ou o 380 como final? 90-3002. 3560, solo 13, chame solo 121, decimal 9. 1219, tá? 3560. 50 graus, 089. Ele pousa com a 273. Salvador, tá? 3560, livrou na Cisco. Em frente, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3560. Para o táxi, gol 601, 126 a bordo, autonomia de 4 horas até na Campinas. Trip 5415, informa o tráfego, posição de 12 horas em 21 milhas de locamento nordeste. O equipamento é um Alfa 320, livrando 150 em descida para 050. Gente visual, Trip. 3603, trata à sua direita. Posição de 1 hora. A 19 milhas. Deslocamento contrário, um Alfa Tango 72, nivelado no 120. Tá visual, 3603. 3560. Fala, o 1940, para o Enzo. 5415, tá no ponto de ar de descida. Gente, aguarde. Guarda. Precisa nível 400, por favor, para Guarulhos, com informação tango. 400, aguarde quanto? Obrigado. Posição 2 para puxar back acionamento. Ainda não está no através do seu portão ainda. Gonçalo, pode informar e confirmar que é da Elze Neto, 1940? Correto. Obrigado. Boa noite, meu nome. 219, Rona 273. Saulo, boa noite. Rona 273, Ivandro na Fox. Frente Alfa, Taco Sei. Alfa Juliette, parte ao portão 612, 1273. Alfa Juliette, 612, 1273. PT897, tem o pushback agora, portão 02, chame táxi. Não, zero. Ok, Tan 3897, aguardando autorização, pushback, funcionamento. Autorizado, chame táxi. Ok. Salvador Carlos, good evening. Papa Romeo, Eco Romeo, Mike. 1601, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, com o 601. Eco Romeo, Mike, do you already have our clearance to Congonhas? Ok, confirm your apron. We are in front of Aerostanga. Ok, and the clock, the departure runway 17 or 10? Request 17. Standby to clearance. Roger. Quatro para 002, decorre 18, chame controle 119, só 35. 119, 35, tarde 002. 1601, informe que irá aguardar 09, que o precedente da colagem, mesmo destino nível mais baixo. Para o Romeu 01? Não, só falam que irá aguardar devido à aeronave que precisou na decolagem a mesma rota, destino e nível mais baixo. Eita, aguardando, Romeu 01. Sou 360, vigilância. Israel 360, tanque 002. Alguma chance do TAN 002 lá direto da EL? Senhora 02, autorizado da EL. 8002, direto da EL, muito obrigado. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 069. Livre decolar, igual B0. Uma nave 40, cópia. Pronto pra cópia, 940. Guarulhos autorizado, nível 400, pela Turismo 50. Decola da pista 10, após curva direita. Subida da EL, transição Diner. Controle 119, decimal 35. Aciona código 5064. Autorizado 400 para Guarulhos, na Peruíque 50, saída da Elginé, com curva direita, após a decolagem 1-0, 1935, controle saída, 5064, transponder, é o gol do 940. Repete no acionamento. Então, para acionamento, 940. Via Mária, ajuste no 012. Via Mária no 012, 3603. 58, departure runway 17. After takeoff, turn right. Your departure will be Goli with transition Gonza. Salvador departure 119.35, score 5060. Uno contato radar, sobe para o nível 380, saída do dial. 380, Golem 0. Flight after departure. Goli, transition Gonza. Salvador Control 119.35, 5060 Squawk. Recall meu mic. Ok, disconnect from my people on board and do this in alternate. Confirm, sir. People on board and do this. Endurance 5 hours and 30 minutes and 6 on board. Okay, 6 on board and in alternate. Boa noite, estende identificação, lance radar. Mantenha nível 390, pode chegar na margem de transferida. 81012. 118.6 do startup. Vai com o meu mic, entendeu? .002, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 133.25. Tati 002, Recife 1288, alterna 133.25, boa noite. Boa noite. 3603, ação autorizada, final da pista no 0 sem glide, reporte localizador. Autorizado, final IRS sem glide, 3603, reporte lá estabilizado, visual. Boa noite, 3703, no 0 2 no 0 0 0 0 Salvador, boa noite, tá 3897, ponto espera da 1-0, pronto. Tá 3897, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado a linha de decolar da 1-0, tá 3897. Informação é a Tango. 1776, identifique, desça via chegada Mária, ajuste no 012. Ok, via Mária no 012, 1776, identificou. Patrulha Salvador, boa noite, esse é o TAM 3897, perfil da EL. TAM 3897, saída da EL, contato radar, do 380, vigilância. 380 na Dael, TAM 3897, autoriza a Dael. O TAM 3603, complete final, chame Torre 1 no 8, decimal 6. 76, obrigado. O Gol 1601 chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288-3325, boa noite, Gol 601. O TAM 3897, autorizado pro Ed Dael. Pro Adidael, TAM 3897. Solo é o Gol no 940 para pushback acionamento no 01. Autorizado, senhor táxi. Zero táxi, 940. Falo 601, boa noite, senhor identificação disponível 380, vigilante entrando. Torre TAM 3603, final 5 milhas, baixado, travado, boa noite. TAM 3603, boa noite, autorizado, pouso pista no 0, vento 150 graus, 069, cabeceira deslocada 90 metros. A parte interditada está antes das luzes de cabeceira. Ok, muito obrigado. 3603, livre, pouso, pista no 0. Salvador Tower, Papa Romeo Echo, Romeo Mike, good evening. Papa Romeo Echo, Romeo Mike, autorizado acionamento após pronto ataque. Roger, Romeo Mike. Boa noite, objeto 208, autorização 330, Recife. Coordenado. Obrigado. Salve 32, livre à direita, estamos salvo 121 na decimal 9. Livre 129-3603. O Salvador, Papa Romeu, Lima Tango Charlie. Positivo, Lima Tango Charlie. Chegou aqui o plano para as 22, tá? Me diz só qual pátio que deseja e qual nível. Nós estamos na pátio 3, o nível solicitado é o 380. Vamos coordenar com o centro Recife, aguardando o copo. Ah, tô aguardando o copo, ali matando o Charlie. Solo da 3603, boa noite, livrou na Eco. Boa noite, ingressa na Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. A 3897, essa é a identificação, o contato radar, subiu até nível 380, foi pro Ayrton. 117. Ilha Papá, report 217, é com o meu mic. Essa é a 310, essa é a identificação, 350, aguardando a mais. É o gol no 940 para o táxi, POP 95, autonomia 4 horas e 28, alterna Galeão. Livre táxi, ponto de espera, chame torre 18.62, ajuste 1012. Livre táxi, ponto de espera, torre 18.62, gol no 940. Serra Papal, Centro Recife. 3603, aproximado para Juliette. Direto pela Juliette, Pátio 1, portão 03. Juliette, Pátio, portão 3, 3603. Juliette, thanks to Runway 1, so report in line up and ready to take off. Ajudo, é com meu mic. Torre, boa noite, é o gol 1940 no ponto de espera da 10, pronto. 1940, boa noite, autorizado ali ainda com a pista 10, vento 140 graus 08 nós. Livre ali ainda com a da 10, gol no 940. Aracaju, controle 119 decimal 35, aciona 5065. Esse eu não peguei não, canto pela nave e modulou em cima de vocês aí. Eu sei que é pro Aracaju, da cola com corristeira 1935, 5065, é isso? É isso, o nível ficou 330, Eurovia Perisco 58. Sim, 330, Perisco 58, obrigado. Papo Romeu Lima Tango Charlie, cópia. Prossiga Lima Tango Charlie, pronto para cópia. Autorizado São Paulo 380, pelo uniforme Perisco 58, decola da pista 10, após decolagem curva à direita. Subida Gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 35, aciona 5074. Ciente, Papa Romeu Lima Tango Charlie para São Paulo, nível 380 pela Berwisky 58, decola cabeceira 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 11935, aciona transponder 7074, Papa Romeu Lima Tango Charlie. O movimento correto, só o transponder que é 5074. 5074, confirma, está pronto para acionamento Lima Tango Charlie. Autorizado acionamento, chame táxi. Autorizado acionar, chamará para táxi, Charlie. Sorry, ground, Big A 1318. Big A 1318, go ahead. Okay, estimated time for pushback 2150, Clarence Alma Cuesta, Miami. Okay, I expect you have 8 seconds. Roger, Brigado, standing by. Capitão, contado, mantém nível 330 na ponte descida, aguardando chegada marítima. Boa noite, bom. Echo Romeo Mike, clear to take off runway 17, wind 150 degrees, 06 knots. Rolling Romeo Mike. Negativo para Israel, 540 ciente, 940. Chupeta. Romeo Mike Airborne at 35, contact control 119-135. 119-35, thank you. Hello, control, Papa Romeo Echo Romeo Mike, good evening. Echo Romeo Mike, go to departure, climb to flight level 280, radar surveillance. Climbing 280, Echo Romeo Mike. Chame Brasília, 124-25, Altair 2655, Gol, 1844, Borra. Big A 1318, Retro, copy. To copy, Big A 1318. Big A 1318, clear Miami, flight level 280, via Upper Zulu 20, up to Teresina, after Upper Zulu 17, via flight plan